Olhem só as cartas falsas. Vejam só que expressões incertas. O parceiro prefere o roubo. E esse jogo só vai mais além. E a dama não é só vai mais além.